Ficheiro, 27. 18. Palácio de Belém, 25 de julho de 1886. Sentia-se tão enjoada e mal disposta naquela manhã que decidira ficar na cama. Ana trouxera-lhe de novo um chá de ervas de Vila Viçosa, que Sua Alteza tem de conhecer quando o calor acalmar. Calor! Estava tanto em Lisboa, mas não queria sair da cidade, onde as notícias chegavam mais depressa, e resistia à insistência do marido para que se mudassem para os nevoeiros do Passo da Pena, que visitara numa tarde de frio e que a assustara, ou para a Cidadela de Cascais. Resistia. Por norma, gostava de mudar de casa. Sempre o fizera, desde que se lembrava de si. Mas agora sentia-se tão frágil com a gravidez e tão frágil com o exílio da sua família que não era capaz de se imaginar a fazer malas. Os pensamentos foram interrompidos pela Condessa de Seixal, que pedia licença para entrar. Trazia-lhe os jornais. Senhora Dona Amélia, no diário de notícias falam de França, disse-lhe. Amélia sentou-se na cama, mas com a rapidez do movimento sentiu uma tontura intensa. A Condessa de Seixal, assustada, pediu: Dona Amélia, por favor, volte a deitar-se, que eu leio. Amélia deixou-se escorregar nos lençóis, fechou os olhos e concentrou-se na tradução rápida para francês que Maria Germana fazia. Não lhe custava imaginar a cena, porque ela, ao contrário do jornalista que transcrevera a notícia, conhecia os lugares, os rituais, as caras, conhecia as personagens principais. Viu o cais cheio de gente, lenços brancos, lágrimas, vivas ao rei. Eram milhares, dizia o diário de notícias, e Amélia não duvidava de que fossem. Sobretudo na costa normanda, onde há muito o povo se declarara fielmente monárquico. E via-o, via o seu pai, os olhos claros a faiscarem, a barba já branca, à luz do sol, a gritar: Viva a França! Digno, sem pedir nada a ninguém, ele que desembarcara naquela costa há 14 anos, cheio de esperança, pronto a dar tudo. Viva o rei! Tinha respondido a multidão. Imaginava Phil ao lado do pai e a mãe e as irmãs contra a murada a conterem as lágrimas. Chartres, claro, o mal, sem dúvida, e os seus primos e primas. Vem aqui transcrito um bocadinho da protestação que Sua Alteza, o seu pai, leu na altura, disse emocionada a Condessa de Seixal. Amélia abriu os olhos, excitada. Leia, por favor, leia tudo. A dama tentou que a tradução para francês fosse o mais correta possível. Contrariado por deixar o meu país, protesto, em nome do direito, contra a violência que me é feita, pois sou apaixonadamente ligado à minha pátria. A República tem medo. Ao expulsar-me, designa-me. Confio em França. Na hora decisiva estarei pronto. Filipe, Conde de Paris. O silêncio caiu sobre o quarto. Maria Germana manteve os olhos baixos e Amélia cerrou os dela. Tinha tanto, tanto, tanto orgulho no seu pai. Esperou uns momentos até se sentir mais segura do que a sua voz sairia sem tremores e depois disse: Sabe, Germana, o meu maior medo na vida é não ser capaz de honrar o meu pai, a minha família. Com exemplos como estes, espero tudo de mim mesma. Rezo para que Deus nunca me ponha à prova desta forma, mas se puser, espero estar à altura. Devo ao sangue que me corre nas veias. 19. Cidadela de Cascais, 2 de agosto de 1886. Finalmente Cascais. Era uma vila pequena de pescadores, junto ao mar, tão azul que quase parecia o mar de Cannes. Mas não era, pensou Amélia melancólica, sentada numa das cadeiras de lona, na varanda da cidadela, onde passavam agora os dias mais quentes do verão. Carlos, entusiasmado por aqui estar entre os amigos que tinham construído casas magníficas sobre esta baía e arredores, apontava-lhe o iate atracado ao largo entre as traineiras. Tem o seu nome, querida. Amélia sorriu-lhe. Obrigada, mas com estes enjoos não sei se aguento o Atlântico. O Duque de Bragança riu. Vomitar por vomitar enjoa a bordo de um dos barcos mais bonitos que já vi. Amélia encolheu os ombros. De facto, tem razão. Amanhã embarcamos por umas horas se o mar estiver calmo. Nessa noite jantaram os dois sozinhos lá fora, sem gente em redor, sem obrigação de manter aparências ou de fazer conversa formal. Um dia sem vento em Cascais é de aproveitar, disse Carlos, estendendo-lhe um copo de vinho branco gelado. Amélia aceitou. Não posso beber muito, protestou, os olhos na barriga. O médico já a viu hoje? Perguntou Carlos preocupado. Carlos, por amor de Deus, não vou ser vista pelo médico todos os dias. Logo eu que vi a minha mãe passar por 9 gravidezes como se nada fosse, sempre em cima de um cavalo. No dia em que nasceu a Isabel, caçou até 1 hora antes do parto. Podemos fazer amor? Sussurrou-lhe ao ouvido, o flute gelado encostado à sua cara. Amélia corou, mas beijou-o. Podemos. Podemos esquecer a minha mãe, França, o governo do país, as dívidas? Podemos, disse entre risos. Ao lado de Carlos, os problemas parecia que desapareciam. No dia seguinte, escreveu no seu diário, que cuidadosamente fechava numa caixa com chave. Angústia, amargura, sinto medo das profecias da avó Luísa. Mercedes pagou a sua felicidade. Felicidade, alegria e agora um filho. Sou feliz com o Carlos. Tive uma noite de sonho. Tenho um filho dentro de mim, mas a minha família está a pagar por tudo isto. O impensável aconteceu. Amélia, duquesa de Bragança, roubou ao pai a hipótese do trono. Um passeio a cavalo com o tio Amal era aquilo de que precisava. O avô Montpensier é aquele que está mais próximo. Pelo menos vou poder visitar São Telmo e Vila Manrique. Pelo menos o meu filho vai poder pisar esse chão que foi o meu, rezar à Senhora do Rocio, como eu e aqueles que vieram antes de mim. E os meus pais, e Phil, Helena, Isabel, Luísa, Fernando, quando os vou ver? E o túmulo dos meus irmãos pequeninos, quem o visitará? Mas por que me deixo levar por estes pensamentos tristes quando ainda hoje recebemos um telegrama a dizer que Luísa está melhor e livre de perigo? A mãe já voltou para perto dela e diz que dentro de uma semana partem para Richmond, onde se instalaram. Tenho de pensar mais neste bebé que tenho dentro de mim. Estou certa de que a tristeza da mãe não lhe fará bem nenhum. E afinal, não tenho razões para estar triste. Cascais é uma vila linda. Começo a sentir que já posso chamar amigas a Isabel, Germana e Pepita, o que faz toda a diferença. E o conde de Sabugosa, António Vasco, cumpriu a sua promessa. Começo esta semana lições com Casa Nova. Carlos faz-me rir e mima-me. Que mais posso pedir? 20. Vila Viçosa, 1 de janeiro de 1887. O céu estava azul, aquele azul de que gostava tanto em Portugal. Como era possível que a luz fizesse tanta diferença ao humor? Pensou. Olhava pela janela de comboio, punha a mão contra o vidro e sentia-a gelar. Que frio que deve estar lá fora, comentou com a Condessa de Seixal. Tinham-se aproximado muito nestes últimos meses, desde que Amélia descobrira que também Maria Germana estava à espera de bebé, do seu primeiro filho, e exatamente para o mesmo mês do que ela. Como dizia a duquesa de Bragança a rir, tinham os mesmos enjoos, as mesmas insónias e os mesmos apetites insuspeitos. E isso chegava para que a conversa nunca faltasse. Esta era a primeira viagem que fazia desde que chegara a Portugal. E conhecer Vila Viçosa era um desejo de há muito. Carlos não falava de outro sítio desde que se conheciam. A Ana todos os dias insistia que a rainha conhecesse a sua terra natal. E Amélia ansiava por umas semanas longe dos banquetes obrigatórios, das idas ao São Carlos às quintas-feiras e de receber e dizer duas palavrinhas a uma infinidade de gente que mal conhecia. Agora compreendo melhor porque é que a minha mãe precisava dos seus passeios na floresta e das suas caçadas, dissera ao marido quando planeavam a viagem, imaginando o sossego de cavalgar por terras alentejanas sem uma horda de gente atrás. Não me esqueci de que a minha querida mulher vivia 6 meses por ano num castelo isolado na Normandia e que se cansa rapidamente deste ambiente tão fútil, comentara Carlos, ligeiramente trucista. Por amor de Deus, Carlos, se querer ler um livro de fio a pavio é um desejo assim tão ambicioso, nem o Jornal do Dia consigo acabar sem que me interrompam 20 vezes. E francamente, enquanto vocês, homens, se juntam na sala de fumo e falam de política nacional e internacional, sabe o que é a conversa entre as senhoras da corte? Carlos sentara-se na cadeira do quarto de vestir, os pés em cima de uma banqueta e acender um charuto. De nós, claro. Não falamos nada, antes falássemos, ou pelo menos não falam à minha frente. Que acham que sou demasiado fria e séria para gostar de coscuvilhices amorosas. O que não é verdade, dissera o príncipe com uma gargalhada. Amélia ficara embaraçada, o que o divertira ainda mais, mas respondera como se não o tivesse ouvido. Falam de criadas o tempo todo. E como as criadas intrigam. Deixe que lhe diga, não são muito diferentes das conversas que as criaditas têm na copa. Ah, e falam de modas vindas de Paris. Ficaram muito excitadas quando souberam que a costureira da minha mãe tinha vindo a Lisboa para me fazer roupa interior de esperanças. Mas depois tiveram dificuldade em esconder o seu desprezo quando lhes disse que mandava fazer todos os meus vestidos às costureiras de Lisboa, porque não tinha lógica nenhuma gastar divisas portuguesas lá fora com a dívida externa que o país acumulou. Carlos soltara nova gargalhada. Dívida externa? Não admira que a Rainha Maria Pia, minha excelsa mãe, me tenha dito no outro dia ao almoço que devia vigiar mais de perto as suas conversas com as suas damas. Então foi isso. Foram fazer queixinhas de que a princesa francesa, afinal, era uma pindérica, que mandava fazer fatos como as burguesinhas e que criticava quem gastava dinheiro em encomendá-los de fora. Uma princesa ainda por cima armada em homem, a discutir a dívida pública e a utilizar termos que as madames nunca ouviram em lado nenhum. Ao recordar-se da conversa, mesmo com o embalar do comboio e as amigas mais próximas junto dela, Amélia voltou a sentir o mesmo calafrio que sentira quando então protestara. Mas nunca quis criticar a sua mãe, não era isso o que queria dizer. Mas vontade não me faltava, pensou. A cada dia que passava, a sogra parecia-lhe mais arrogante e impliquenta. Mas não queria falar disso. Carlos levantara-se e afagara-lhe o cabelo. Claro que não. E fico contente que não seja uma doida Ivanas, pronta a estoirar o meu mais do que magro orçamento. Mas talvez seja melhor fingir, que é como elas. Sempre lhe trazia menos chatices. A mão estava já gelada. Esquecida em pensamentos, recapitulando na cabeça toda esta conversa, deixara colada à vidraça. Foi Pepita que a chamou à terra com os seus constantes cuidados. Senhora Dona Amélia ainda faz frieiras. Está mesmo muito frio lá fora. O Alentejo é assim, gelado em janeiro, a torrar em julho. Amélia esfregou as mãos para as aquecer. Parece-me uma descrição do tempo em Vila Manrique. Espero que tudo aqui me lembre a Andaluzia. Espero que os meus pais venham de lá em breve, A última carta que recebi deles era de Sevilha, onde estão em casa dos meus avós. Suspirou. Os alentejanos não têm aquela alegria nem espontaneidade dos andaluzes, diria eu, mas sou suspeita, porque com pais espanhóis e tendo passado grande parte da minha juventude em Madrid, sou uma fonte suspeita. Isabel Saldanha, da Gama, que vinha silenciosa há muito tempo, entrou na conversa. Vai ver que é tudo o que imaginou. E mais, senhora duquesa, esta casa agora é só sua. Há muito tempo que o Duque de Bragança assumiu e raramente cá vem a rainha ou o rei. Amélia agradeceu-lhe com um gesto da cabeça. Vou gostar, com certeza. Já trouxe as minhas galochas e as botas de montar e espero só as descalçar em frente da lareira ao fim do dia. E as fotografias, disse a rir Pepita, que passara a noite anterior a embrulhar molduras em papel de jornal. Amélia sorriu. Não consigo estar numa casa sem caras conhecidas à volta. Para onde vou, as fotografias vão comigo. E não se riam, porque já tenho uma vossa entre elas. Uma semana depois, Amélia anotava no seu caderninho preto. O passo é tudo o que imaginava. E tem a história da família Bragança em cada peça, em cada quadro, em cada móvel. Ainda ontem estive a olhar para o retrato de Catarina de Bragança e da irmã Joana, que morreu pouco mais nova do que eu, e fiquei ali horas a pensar que também ela deixou a família e foi viver para a Inglaterra, sem falar a língua, acolhida por um povo que não professava a sua religião. Nunca mais viu a mãe depois de partir. Ainda bem que vivo neste século e não naquele, e a minha mãe, o meu pai e os meus queridos irmãos podem, apesar de tudo, visitar-me várias vezes por ano. Mas não estive só a pensar no passado. Carlos está entusiasmado com as obras que está a fazer nos seus aposentos aqui no Paço. Decidiu forrar as paredes com madeira e as portadas e as janelas parecem de um barco. Acho que procura juntar aqui aquilo de que mais gosta, o mar e a caça. Estivemos os dois a ver o quarto do bebé. Todos os dias rezo para que nasça bem. E já fui acender uma vela ao santuário de Nossa Senhora da Conceição. Uma igreja linda, forrada a azulejos. A imagem da Virgem trazida para aqui pelo Condestável. Secretamente desejo que seja um rapaz, mas todos os dias digo a Carlos que vai certamente ser uma rapariga. Não quero que, caso seja uma rapariga, ela se sinta como me senti em pequenina, indesejada pela minha mãe, que esperava tão ansiosamente um herdeiro que nunca conseguiu esconder a desilusão por ter sido uma Amélia. Pelo menos convenci-me disso durante muitos anos. Mas hoje, quando me chama Baby, como sempre me chamou, sinto um nó na garganta e penso que talvez tenha sido só a impressão de uma criança sensível. Agora vou dormir, porque amanhã há uma grande caçada com o almoço que tive de organizar com a ajuda das minhas queridas Pepita, Isabel e Germana. É tão bom sentir-me próxima delas ao ponto de as tratar por queridas. Ontem até tive alguns remorsos, porque durante um dia inteiro não me lembrei nem da Yolanda nem da Marguerite. Pensamento estúpido, como se o coração não chegasse para lá caber toda a gente. Mas a consciência aperta. Elas são sempre tão assíduas a escrever. Tenho vontade de me libertar um pouco das teias que me prendem à França, tecendo novas aqui. Mas depois sinto culpa, como se estivesse a trair todos os que fizeram de mim aquilo que sou. Julgo que, quando for mãe de um príncipe português, tudo mudará de figura.